É uma cidade poderosa, soberana, que reina na terra, governa sobre reis, sobre todos, impera, adornada com ouro do mundo. Esses os galpões garimpados dos reinos do tempo das inquisições. Vem pra ver! Mostra-te aí quem é a grande prostituta que manipula todos, executa vestida de púrpura. Está em todas as nações, estados, locais, mantém o seu QG nas praças das capitais, decretos municipais, estatais e regionais. Influencia e patrocina as redes sociais. Já pegaram seus pais e avós antes de você, pra que quando chega essa aqui tá pronto que crê. É um poder tão grande, todo protesto foi sucumbido. John Hans, Colombo, Aire, Nelson, Patrício crucificou Jesus Cristo nos dias romanos. E hoje chama-se mesmo teu estado soberano. Se assinou cada apóstolo, cada crente primitivo, nas eras da que 68 milhões em martírio. Em seus próprios registros leia fatos de nossa fé, por discordar só teorias de rodapé. Pra tu ter uma ideia, toda celebridade se curvou a ela. Veja o seu anel, ele acende em vela. Trocaram o nome do Deus único por algum dos seus títulos. Chamam de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. Fazendo serva de Deus, secretários, intercessores, estátuas, imagens esculpidas num regime escravocrata. Isso é paganismo, disfarçado de cristianismo. O ataque é fé perfeita, vem do ecumenismo. Não creia em ser clamor de paz, não. Forçando a união. Dois errados não fazem um certo. É o motivo dos selos abertos. Mansamente no princípio trouxe maldição e engano. Cairá no Armagedon. O biotipo de Lúcifer é escrachado, falam que é vermelho com guampa, chifre e rabo. Isso é muito mais que meras superstições, inventada pela mãe das prostituições. A ideia que ele queria, que entrasse nos povos, e quando vindo bonito todos lhe fossem devotos. Disfarçado de igreja, mas é a besta que sobe do mar. De vigário, anticristo, falso profeta, papa. As sete cabeças que vistam, sete montes que ela se assenta. Dourada com ouro e joias, as pinturas da Renascença. Michelangelo, Leonardo, Da Vinci e Portinari mumificaram suas imagens em obras de arte. Os 10 chifres são de reis que ainda não receberam o trono. Os 10 são efetivos do Conselho de Segurança da ONU, controlando toda a mídia, TV, internet, celular, com Android, tablet. Com GPS pra te forçar a aceitar uma nova ordem mundial. Quem tem por objetivo paz e segurança global. Uma moeda, um só reino, religião de novena. E pra quem discorda, Deus, campo de concentração da fé. Essa é a besta que sobe do mar, é outra besta que sobe da terra. Uma é o Vaticano e outra os Estados Unidos da América. Que vem com a marca da besta, sem chip na mão direita. É só tu dar as mãos ao Conselho Mundial de Igreja. Ou a marca na testa, 90% cara tem idade. Mesmo não tendo uma escritura pra apoiar essa falsidade. Isso é paganismo, disfarçado de cristianismo. O ataque à fé perfeita vem do ecumenismo. Não creia em ser clamor de paz, não. Há um poder que está forçando a união. Dois errados não fazem um certo.